precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família E, família A, família. Família E, família A, família. Oh, família, família. Vovô, vovó, sobrinha. Família, família. Jantar. Família, família, a família, oh yeah!